esperança. Contempla o escuro, mas renitente a mente não para. Quanto mais se pergunta, mais se tem a se perguntar. Este lugar.